Calor da Paixão. Essa é nossa. Pode avisar que Calor da Paixão lançou mais uma e acertou de novo. Alô, Simon e Juan, nossos compositores estourados. Tamo juntos. Fez merda, se empolgou com aquela galera. Ligou querendo terminar. O que eu vou fazer só resta aceitar. Mas não vou chorar por ninguém. Não atendo ligação também. O seu número do meu celular já não tá mais, meu bem. Gostar até gostar. Te gostar.